Obrigado, Mike Malta. Estando R9, torre 118.6. Visante 6 até decolagem, 118.6. Tá. Azul 4062, está autorizado o ILS. Tem condição de completar o final ILS e está cruzando agora 8.000? Afirmativo, senhor. Após o LS estabilizado, sem Glasgow, azul 4062. Chama lá, 4062. Livre pouso, gol no 896. Afirmativo, 180 com meia dúzia, cheque 3 de pouso no 896. Tá bastante travado o livre pouso, no 896. Localizador, 3.000 por externo, azul 4062. Torre, 118.6, bom pouso, azul 4062. Mantém a aproximação, guarda autorização para o pouso. Falo bom, 805. No 805, boa noite, eu tenho aqui já aprovado 350 para Natal, aceita? Aprovado 350, aguardo, será recoordenado 390, aguardo um instantinho para fora. Copio, aceito 350. Ok, só um instantinho, tem uma aeronave da Azul na final, eu já recoordeno com o centro, ok? Mais conta. Pelo 896, seu solo aos 46, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia até o portão 03. Alfa e Índia para o 03, no 896. Azul 4062, cheque o seu trem, vento de 190 graus com 629, está livre de pouso na pista 10. Azul travado, livre de pouso, azul 4062. Salvador, TAM 3520, pronto para o feedback e acionamento. 3520, vai aguardar o estacionamento da aeronave da Gol à sua esquerda no portão 3, após ser autorizado seu puxo de acionamento, ok? Aguarde autorização para o feedback e acionamento da 3520. Gol 1714, boa noite. 1714, boa noite. 230 para Aracaju, será coordenado em mais 2 minutinhos para a Copa. Obrigado. 4062, solo aos 48, livrando a direita, prossiga Alfa e Kilo até o parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 4062. Alfa. Autorizado, 390, com 7-7-3. Na escuta da torre para a cópia. Copia 805. 1805, está autorizado então para Natal, nível 390, pela Alpes Zulu 10. Após a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puka, transição Zipa. O transponder é o 5413, controle em 1935. Aguarde um instantinho para o cotejamento. Futão 3520 está livre, seu push, chame para o táxi, que negar 10014. Para o táxi 3520. 1805, por favor, agora coteje. 390 aprovado, Natal pela Zulu 10, decola da 10, na Puka, Zipaco, primeira curva à esquerda. 5413 ao transponder, 1935, controle 1805. 1805, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento no 612. Chama lá. Fogo no 714, na escuta para a cópia. Prossiga. Voo no 714 está autorizado para Aracaju, nível 230 pela Golf 677. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju. O transponder é o 5421, o controle em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado Aracaju 230, via Golf 677, decola da 10, sem desmontar. Curva à esquerda, Puka, Aracaju, 5421, transponder 1935, controle 714. 7-4, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Camará. Torre, Gol 1606, boa noite. 1606, muito boa noite, eu tenho já aprovado aqui o 330 para Maceió, aceita? Afirmativo. Então, Gol 1606 está autorizado para Maceió, nível 330, aerovia Upper Whisky 58. após a decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder é o 5417, o controle opera em 119.35, cortejo. Afirmativo, conforme, Maceió 330, vai pela Upper Whisky 58, decolando da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o transponder 5497 com o controle 1935. Correto, gol no 606, chame quando pronto para o push e acionamento. Gente, chamada grato, gol no 606. Alternando 125, vai ser um bom número. Salvador, gol 896. Foi 96, boa noite. Eu tenho já aprovado 370 para João Pessoa, aceita? Afirmativo. Então, gol no 896, está autorizado Salvador João Pessoa, nível 370, pela Upper Whisky 58 até Recife, após direto ao destino Pessoa. A pista em uso é a 10, decola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5420, o controle é pera em 119.35, cortejo. Autorizado 370, Aperisque 58, Recife, direto João Pessoa. Puca Aracaju vai ser saída, decolando a pista 10, 5420, transponder 1935, controle. 96, confirmando 5420, o transponder, chame pronto para o push e acionamento. 5420, chamará. Puxa acionamento, 805, minha dúvida. Está livre, gol no 805, quem negar no 014, chama para o táxi. Para exato, chama táxi, 805. Salvador, 3520, vamos para o táxi, POB 112, 2 horas e 59 minutos. A livre táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 014, chame pronto para a decolagem, TAM 3520. TAM 3520, autorizado táxi via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10. Dan 3520 está próximo ao ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Dan 3520 está livre a linha decolada 2, perdão, da 10, o vento de 200 graus com 59. Autorizado alinhar e decolar 10, Dan 3520. Bravo 1-2-5-4-5, good night. Fine. Salvador, boa noite. 3520, Fuca, Aracaju. Suba 190, Lima. 158, boa noite. Acende a identificação. Fica sob vigilância, mantendo nível 370. Através de Salvador, alterna 12685. Só um momento. Boa noite, 05, Livre Taxi. É ponto, então espera ponto para decolagem via Juliette Alfa. E a Juliette Alfa está autorizado, repassa onde espera, 875. Torre Gol 1606, está na posição 8, pronto para o pushback, é chamamento. Autorizado, Gol 1606, chame táxi. Chamará táxi, Gol 1606. Tá, Salvador, boa noite, mais Alfa Alfa. E decolar, pistão no zero, o vento 180 graus com 05 nós, ajuste ao no zero no 4. Autorizado, ingresso e decolagem, carteira 10 Gol 1805. 120, cruzou nível 110, chame Recife agora, 12685, alternando 12545. 3520, obrigado, bom dia. Bom dia. Decolado 04, controle agora em 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 035, 805. Torre Gol 1606, está pronto para o táxi, nossa alternada é Salvador, com 3 horas e 1 minuto de autonomia, POB 1000. Táxi livre, gol no 606, via Juliette Alfa, reporte na Charlie, pronto para decolagem. Ciente, Juliette Alfa, reportará na Charlie para decolagem, gol no 606. Gol 805, decola, para aí. 05, boa, suba Puka, transição Zipar, 390, vigilância. 390, Puka Zipar, 805. A linha decola gol 1016, ou melhor, 1606. Tango Whisky Zulu 90, boa noite, prossiga. Agora Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, alternando 2545, 805. E no final do CDV? Controle Salvador, gol 1606, boa noite, decolou na escuta. Boa noite, 06330, Puca, Aracaju, vigilância. Para o 330 Puca, Aracaju, gol 1606. Estimado para a Central.